de mob, sem saída. 2017. 7.700 VL São Paulo. Hoje eu vejo de tudo. Passa um, passa dois, mas eu morro, não morro. Tá tudo escuro. E divide a vida, multiplica. Coração bate mais forte. E a sede mata o topo, ajuda a vivência. A parte é o morte. Mas já passei por várias fitas. Fruto 30, agora eu quero que se foda. E a marca apagada nas 10, são mais 10 problemas. E o crime assolta. E as novas rebola no baile, que porra. Hoje em dia isso pra mim não é problema. Domingo nós em casa na favela. E segunda nós conta de 50. Eu vou falar de novo. Eu quero um mundo, baby. Eu quero tênis caro. Quero blusa da baby. Eu quero comer bem. Eu quero ela nua. Eu quero vida boa. Então cuida das suas truta. Não confunda topo com barranco. Lista negra, Death Note, nomes branco. Afasta moleque, não, não. Não somos amigos tipo gringo. Mas sou do Lazuli, eu não sou do Migo. Oxa, cash, por que não me nota? Eu tô correndo atrás de tua uma cota. Poxa, cash, tô te idolatrando. Na cabeça do gerente eu já tô quase mirando. Queima filme não, não é bandido, no máximo ator. É Zé Pequeno só se for no filme pornô. Sem dar ouvido pra esses mente de jegue. Lifestyle, rockstar, vida louca, Mick Jagger. Black Rolls Royce, Rex sem bag, tô comendo panetone. Abrindo os portões, Big Guy, maldito e Valpone. Quero bem mais, tô no topo, da Tony Jack. Flow na gato, influenciador, tipo, soco no saco. Alma rosé, arma é 12, isso é assalto. Me passou iPhone, tô arrastando corpo pro freezer. Vendendo pó pelos diamantes, me chame de yoga. Enquanto cês estão entrando na matinê com droga no boga. Humanos de plástico, geração Wood. Nossa diferença é que eu trepo e vocês só vivem de loot. Até Cristo Redentor faz dab com esse beat. Mick Jagger me liga, hey bro, bora lá fazer um hit. Nem dá, tô atrás da liberdade, ainda falta muito. Somos Rafael Braga, no país que branco faz merda e tá solto. Outra marca cravada no tempo, medalhas não me enchem os olhos. Vocês são possuídos aos poucos e eu aqui é quem possuo os demônios. Tem mais tempo de sobra quem não dorme. Cuspo no seu gramado e nem me importo. Sou tarja preta onde nunca se luta só, óbvio. Não, cada qual com seu caos. Cada qual com seu caos. Cê não paga nem o tênis que eu calço, não. Cê não sabe nem um terço do que eu faço, não. Cada qual com seu caos, meu irmão. Cada qual com seu caos. Cê não paga nem o tênis que eu calço, não. Cê não sabe nem um terço do que eu faço. Vocês acordaram o ciclone. Eu vou devastando esses clones. Tufão um peito, mas não sou originais. Vou chamar os MC Silicones. Somos glóbulos pretos, protegendo a nossa cultura. Música preta tá com vitiligo. Com a caneta eu injeto a cura. Corta meio devagar. Papo tava combustível, vi que tava meio sem gás. Por isso que eu vim diesel, mestiços sem casa. O bonde é muita treta, no baile eu sou Cleiton Rasta. Debochando dos David Guetta, seu ódio não me atinge. O negro é cabeça de gelo, vou por aí machucando egos. Massageando grelos, ligeiro como Barry Allen. Ligeiro como Barry Allen. Trago o Chuck Berry do além, Chuck Berry do além. Quer saber se eu sou o Johnny, o quesito rima, eu tenho mestrado. Bons beats são cadelas no cio, vocês são beatbulls castrados. Tom Freedom, 100% ghetto. Esse é mais um rap de mensagem, mensagem de orgulho preto.